ar Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bem, está começando o Tema Livre especial, programa com a retrospectiva do que houve de mais importante na política e na economia brasileiras neste ano, evidentemente com a eleição, a seleção de temas importantes que nós achamos aqui e que vão passar pela cabeça dos nossos convidados, que são Vinícius Rocha Neto Iver e articulador do Meca Rede, e o Giovanni Harvey, da incubadora afro-brasileira, e também o deputado estadual Robson Leite, que está na linha. Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aí no estúdio. E um abraço especial aos ouvintes da Rádio Nacional. Um prazer imenso, viu, estar no seu programa. O prazer é nosso, deputado. Eu gostaria que o senhor destacasse o que, que o senhor achou. Eu acho que a gente tem um ano, né, aqui, vou falar especificamente aqui no Parlamento do Rio de Janeiro, com algumas vitórias e algumas derrotas. Aí, em primeiríssima mão, passando para vocês, eu sou autor de uma emenda, juntamente com outros deputados da bancada do PT, e mais um ou dois deputados da casa, mas uma iniciativa nossa, minha e do deputado André Siciliano, que garantiu a meia entrada para estudantes e para pessoas com deficiência, para a Copa do Mundo. Uma vez que aprovamos ontem a lei geral estadual, né? Vamos dizer apagado assim, aprovado ao apagar das luzes. Ao apagar das luzes, fonte de muita discussão aqui na casa. Evidentemente que a gente não quer, e essa é uma postura minha, né? Não queremos que não tenha a Copa do Mundo, não é isso. Mas evidentemente que há uma questão de soberania. Eu, por exemplo, votei contra. É uma opinião, a gente debateu muito aqui, eu tento construir o mandato de forma participativa, né? As reuniões nossas de gabinete são abertas, a gente faz constantes plenárias, isso foi tema de uma discussão nossa, eu votei contra, por exemplo, a venda de bebida alcoólica, apesar de ter sido derrotado, e eu quero explicar até porque eu acho que a gente precisa, os dados demonstram que a combinação futebol e álcool, ela acaba em violência, simplesmente por isso. Temos o caso emblemático da história de Diadema, que a redução do comércio de bebida alcoólica reduziu drasticamente o número de homicídios, e nos estádios também. Então, acho que isso é um debate importante, e a gente já tem leis hoje que proíbem a venda de bebida alcoólica. Então, não é porque a FIFA, né, está querendo, evidentemente, tem todos os seus interesses comerciais, e é um órgão, inclusive, que nós temos muitas dúvidas no que tange a questão da ética, né, em especial a ética republicana, do envolvimento aí, a gente viu diversos escândalos aí recentes, inclusive envolvendo o nome do João Avelange, enfim. Então eu acho que a gente tem limites, né? E o limite, por exemplo, dessa questão da bebida alcoólica foi um. Mas pelo menos temos essa boa notícia, dando em primeiríssima mão, que nós vencemos e conseguimos aprovar essa emenda de minha autoria, do deputado também André Siciliano, que garante a meia entrada para a Copa do Mundo, aqui nos Jogos, no Rio de Janeiro, evidentemente, por ser uma lei estadual. E eu, se você me permite, dizer também que uma outra coisa que eu me orgulho muito, o Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil, também uma emenda à Constituição de minha autoria, que garante as mesmas prerrogativas do ficha limpa que a gente tem hoje, que é importantíssimo, para os cargos de livre nomeação, todos eles, dos três poderes, um chefe de gabinete de um desembargador, graças a essa lei, tem que ter ficha limpa. E o ineditismo aí nosso aqui da Assembleia Legislativa também, de minha autoria, o ficha limpa para o Tribunal de Contas, né? Um órgão importantíssimo, que é um órgão que tem responsabilidade de emitir pareceres das contas do Poder Executivo Estadual. São 7 membros, né? 7 conselheiros, 4 nomeados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado. Agora tem o critério também da ficha limpa para esses 7 cargos. Um avanço, sem sombra de dúvidas, importante nessa luta de combate à corrupção e mau uso do dinheiro público. Deputado, uma questão que eu gostaria de levantar com o senhor rapidamente aqui é até uma reflexão sobre isso aí. Eu me lembro de um tempo em que o estádio do Maracanã, que é o maior estádio que nós temos não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, ele recebia 176 milhões, mil pessoas num jogo, recebia até 200 mil pessoas num jogo, E hoje, graças a uma série de limitações até saudáveis para a segurança e para a saúde das pessoas mesmo que vão ao estádio, esse número foi reduzido. Hoje nós estamos com uma capacidade em torno dos 80 mil espectadores por partida no máximo. E a violência dentro dos estádios era bem menor do que a que se verifica hoje. O que é que o senhor atribui esse aumento da violência? O Brasil não é o país com maior violência em estádio de futebol. Aliás, a gente nesse ranking até está muito distante dos países que possuem essa marca. Normalmente países europeus, por incrível que pareça, a Inglaterra tem disparado, né, campeã de violência nos estádios, de mortes, inclusive. E o padrão de segurança utilizado nos estádios da Inglaterra, assim, assustador, da necessidade que se aplica. Na Itália também não é diferente, na França, muito contaminada até pela questão hoje da Europa ser um continente quase que sem fronteiras, né? Os campeões de violência em estados são os estados europeus. Isso é um fato. Agora, eu acredito que a gente tenha, assim, o Rio de Janeiro teve um decréscimo do número de violência significativo nos estados. Aí a gente entra em deduções agora. Na minha questão, eu acho que é a questão do álcool, sem dúvida. Eu acho que também, apesar de em outros estados ter um número, fora do estado do Rio de Janeiro, um número crescente, que dá esse número no Brasil de crescente, mas no Rio ela reduziu. Mas em outros estados tem um crescimento, muito também por políticas de segurança pública equivocadas, né? São Paulo é hoje o estado de maior violência nos estádios. E você percebe, por exemplo, que em São Paulo há uma política de segurança pública muito do confronto. Né? Nós temos iniciativas aqui no Rio de Janeiro de tribunais instalados, essa prática do combate à violência nos estados, uma política pública que já vem de alguns anos, não é de agora. Você tem, por exemplo, plantões de juízes dentro do estádio, que tem penas sendo aplicadas. O fim da impunidade é um processo importante. Você tem penas do tipo torcedores envolvidos em violência, responsáveis por violências dentro do estádio. Hoje, eles estão sendo, vamos dizer assim, eles são obrigados a ir a uma delegacia se apresentar durante o jogo, né? Então, eu tenho uma convicção, isso vale para uma maneira geral, viu, Luiz? E, aliás, quero te parabenizar por trazer esses assuntos importantes. É bom ter uma imprensa como a de vocês, como da Rádio Nacional, mas eu tenho uma convicção de que ninguém comete o crime em função da pena do qual ele vai ser imputado. As pessoas cometem o crime pela certeza da impunidade. O problema está na impunidade. Então, na medida que você acaba com a sensação da impunidade, né, vindo dos últimos acontecimentos do Brasil, há um diagnóstico. Você tem, no fim, uma redução da impunidade, né? Isso, evidentemente, que tem uma colaboração para a criação dessa cultura. Até porque no estádio de futebol você tem um outro problema, que você só combate exatamente com isso, com o fim da impunidade, que é a cultura de que as torcidas organizadas, e isso é um fato, vão para o estádio, pelo menos a maioria delas, né? Isso tem reduzido, mas isso é um fato, vão para brigar. Não vão para ver jogo, vão para brigar. E você, evidentemente, tem que combater esse tipo de situação. Como? Impunidade. Você acabar com a impunidade. Você pegar os responsáveis, eles serem punidos, eles pagarem penas do tipo como essa, que são ótimas. O cara, durante os jogos do time dele, ele tem que se apresentar numa delegacia. Isso você vai, vamos dizer assim, desmontando essa cultura da violência, que ela é muito enraizada hoje entre as torcidas organizadas, sobretudo. Há 10 anos atrás você não tinha torcida, você tinha quase que até os nomes das torcidas eram nomes de batalhões, de briga. Deputado, a cultura da briga era incutida nesse processo. Na verdade, a violência ela não cresce apenas dentro dos estádios, e lamentavelmente não é apenas dentro dos estádios, ela cresce na sociedade como um todo. Eu gostaria de passar agora a palavra aqui ao Giovanni Harvey. Esse que acabou de falar agora é o deputado estadual Robson Leite. Eu gostaria que o Giovanni elegesse aí pelo menos um assunto que você acha que seja importante, uma conquista nesse ano de 2012. Eu não vou fugir à oportunidade de falar da decisão do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a política de cotas aqui no Brasil. Eu acho que isso foi uma conquista, né? Esse é um processo longo que vem se arrastando antes até de chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? A sociedade brasileira vem discutindo formas de se reduzir as desigualdades no Brasil, e uma das últimas fronteiras que precisava ser superada era a fronteira legal. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa página na história do Brasil foi virada. Então, eu acho que foi uma conquista que traz repercussão grande para a sociedade, que projeta políticas públicas para os próximos anos, para as próximas décadas, que talvez façam com que o Brasil que nós vamos ter em 2040, 2050, seja um Brasil com um desenho diferente do Brasil que nós temos hoje. É uma coisa que se fala é que a política de cotas não é a panaceia, não é a solução de todos os males, mas na verdade ela é uma correção histórica, o que se impunha, não é isso? Exatamente, é bom você colocar essa questão, porque houve um questionamento do porquê que o Estado brasileiro precisaria, e eu não vou falar apenas das cotas, né? A cota é uma das expressões de política de ação afirmativa, né? Ações afirmativas, elas envolvem um conjunto de outras iniciativas. Mas muitos se questionam por que o Estado brasileiro, que os governos, nos seus mais variados níveis, municipal, estadual e federal, após 2003, a criação da CEPIR pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por que o Estado brasileiro tomou essa responsabilidade? Já que, em tese, a desigualdade seria resolvida por geração espontânea a partir do desenvolvimento da sociedade. E a sua pergunta nos faz lembrar que o Estado brasileiro criou a desigualdade, né? Criou no modelo de sociedade que nós tivemos no Império, e mesmo após a proclamação da República, nós tivemos, por exemplo, um decreto das imigrações que estimulava a saída dos africanos e seus descendentes de volta para a África, impedia a entrada de imigrantes africanos e subsidiava a vinda de imigrantes europeus. Em 2008, nós tivemos a comemoração do centenário da imigração japonesa, e o presidente da República, à época, viajou para o Japão com uma comitiva grande, do qual fez parte o brigadeiro Junichi Saito, que é o primeiro oficial de alta patente de origem nipônica a ocupar a função de chefe de uma força no Brasil. Mas pouco se comentou que durante 10 anos, de 1898 a 1908, várias experiências científicas foram feitas com colônias de imigrantes japoneses, que foram observados para ver se os japoneses agregariam um valor positivo à sociedade brasileira. Como cobaias, né? Como cobaias inclusive humanas. Aqui, uma colônia em Cachoeiras de Macacu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sem falar também de um período histórico em que os japoneses, por serem japoneses, estavam contra o Brasil na Segunda Guerra Mundial e que também passaram por maus pedaços aí. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o Brasil tem uma tradição histórica de tratar mal, né, os imigrantes, né, pelo que a gente está vendo aí. É verdade. O Brasil, quer dizer, diferentemente do que o senso comum proclama, né, um país tolerante, aberto à diversidade, quer dizer, não é, a coisa não é assim. É verdade, nós somos um país é marcado assim. Por revoltas sangrentas. Né? É como a história do racismo, né? O Brasil é um país que não tem racismo, mas não é bem assim, né? Nós sabemos disso. Aliás, um detalhe bastante destacado no noticiário, e até recente, porque aconteceu agora no final do ano, foi a eleição do primeiro presidente negro para o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior da justiça brasileira. Qual a importância que você vê nisso? Eu acho isso fundamental, importância, porque pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um cidadão negro, e ainda não temos uma cidadã negra, mas temos um cidadão negro ocupando a presidência de um poder da República. Isso não faz parte, é algo inédito na história do Brasil. Isso obriga a elite brasileira a dialogar com um negro, ainda não com uma negra, numa condição que essa elite não está acostumada a ter. Nós temos exemplos de pessoas que crescem, são educadas, frequentam a escola, universidade, vão para o mercado de trabalho e que nunca tiveram a oportunidade de se relacionar com um negro ou com uma negra em condição de igualdade. Isso ainda é possível no Brasil. Aliás, isso é regra do Brasil, né? Se a gente, nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, no interior do Brasil, a situação ainda é mais grave. E a gente vê isso diariamente. Você, principalmente, que é negro, né, Giovanni? Exatamente, né? Isso é uma experiência do qual eu não posso apertar o botão on e o botão off. Eu vivo essa experiência cotidianamente. Não pode se eximir de comentar sempre que aparece essa oportunidade aqui. Eu queria passar agora para o Vinícius Rocha. O Vinícius é um net weaver. Esse net weaver é um animador de rede, um hacker moderno, um hacker do bem. Em resumo, o Vinícius é uma pessoa desse maravilhoso mundo novo que se descortina no mundo inteiro através do desenvolvimento das comunicações e da conectividade, tudo isso. Ele tem trabalho social desenvolvido no Complexo do Alemão aqui no Rio. Ele tem várias atividades com empresas também, com ONGs. Mas eu gostaria que ele começasse essa intervenção, já que nós estamos falando do importante que aconteceu em 2012. Eu queria que você dissesse de uma coisa que não aconteceu, que foi o marco civil da internet. Queria que você falasse um pouco disso, até conceituando para o ouvinte o que é essa questão do marco civil. Bem, bom dia, deputado Robson Leite, bom dia, Giovanni, bom dia, ouvintes. Vamos lá, eu vou tentar contar um curto espaço de tempo, uma longa história. Né? Vamos tentar contextualizar isso. Eu ia citar, na realidade, para falar do marco, eu ia citar pelo fato do marco civil da internet não ter sido votado esse ano, né? Ter sido postergado, enfim, foram quatro vezes que foram a tentativa de se votar o marco. Eu vou falar de uma coisa que foi realmente positiva em 2012, que foi um ativismo em termos globais maior da cidade, da sociedade civil. Né? A gente está tendo um engajamento civil das pessoas que buscam, digamos assim, de todas as formas, melhorar as suas realidades e a realidade do contexto que elas vivem, seja onde elas possam viver, em áreas com bom poder aquisitivo ou sem poder aquisitivo, isso pouco importa, porque o estado geral das coisas, ou seja, está incomodando muitas pessoas, né? O estado geral das coisas é, ainda nós temos uma estrutura de Estado que vem sendo tocado por uma estrutura de governos que ainda não responde de forma síncrona ou até mesmo assíncrona com as demandas que as pessoas têm para os seus dias a dias, né? Nos seus mais variados níveis. Ou seja, às vezes um projeto de lei, o Robson Leite, o deputado, ele pode até me ajudar nisso aí, e o próprio Giovanni com a luta com relação à história das cotas, isso às vezes demanda um tempo em que a sociedade em rede que está emergindo, ela sabe que pode ser resolvido na base da interação, na base do capital humano, animado como capital social, pode ser resolvido aqui e agora. E não precisa de esse tempo todo, né, que se perde, entre aspas, com toda essa forma de se fazer política ou de gerar economia ou coisa do gênero. Nesse sentido, houve de fato, em 2012, um aumento significativo de movimentos civis, né, participativos e interativos, para não só fiscalizar o que foram as eleições municipais. Por exemplo, surgiu lá no Sul uma coisa chamada Voto Como Vamos, né? Existe em Jundiaí, São Paulo, uma experiência numa plataforma chamada Cidadonos, ou seja, as próprias pessoas se percebem como donas do espaço, quer dizer, donas, que eu digo, elas entendem que o espaço público não tem que ser privatizado pelo setor público. Porque é uma coisa meio paradoxal, mas isso acontece no Brasil, né? Ninguém entende que o espaço público é de todos, mas estão começando a entender que isso é de todos. A começar aqui, né, da rádio, né? Você vê que existe uma tendência a pensar que os meios de comunicação públicos são do Estado, quer dizer, são do governo, isso. São serviços do governo. Já tive convidados aqui que se abstiveram de emitir opiniões mais fortes e depois falaram comigo, depois terminou o programa, disse, não, eu ia falar isso, mas não falei, porque isso aqui é uma rádio do governo. Eu disse, espera aí, rapaz, não é bem assim. Mas é essa confusão que você está falando e que vem também, que cai como uma luva nessa conversa, né, que nós estamos conduzindo até agora. Mas continue aí. Mas então, Golo, nesse sentido, aí tivemos o Voto Como Vamos, tem o Cidadonos, né? Tem o Cidade Democrática, que também é muito interessante. Tem aqui no Rio de Janeiro, tem o Meu Rio, que faz um trabalho fantástico, Eu acho que, eu não sei se o deputado Robson Leite conhece, mas a gente tem uma plataforma chamada Panela de Pressão, onde você coloca ali a temática que você julga que não está sendo de forma nenhuma desenvolvida, seja por vereadores ou seja por deputados estaduais, e aquilo vai diretamente para a página. Caso o deputado Robson Leite ele tenha uma página no Facebook ou tenha um Twitter, esse feed vai diretamente para a timeline do deputado ali, etc. Tal, e a pressão é feita até que ele se posicione publicamente ou tenha uma coisa... Isso, aconteça nesse sentido. Quer dizer, então, eu acho que se é de uma forma de registrar alguma coisa... Se o Vinícius coisa... me permite uma parte... Claro, por favor. Tem uma frase do Frei Beto, Vinícius, que a gente coloca aqui no gabinete, eu falo muito em todas as minhas palestras, que política é como cozinhar feijões, só funciona a pressão. E esse negócio da frase de pressão que você colocou, eu acho fantástico, porque eu sou um parlamentar, eu concordo em tudo os pontos que o Vinícius e que o Giovanni colocaram, tanto das cotas, quanto que eles estão da nossa preocupação no marco civil, com o deputado Molon, está fazendo uma batalha dificílima num Congresso que se orienta, infelizmente, ainda, e vai ser assim quando a gente não mudar a legislação, pelo financiamento privado de campanhas, que esse é o problema do marco civil. E o Vinícius tem toda a razão. Então, veja, a democracia representativa está falida. É. Nós precisamos trocá-la cada vez mais para uma democracia mais participativa. Sim, sim. E iniciativas como essa da panela de pressão, muito bem colocada pelo Vinícius, vão ao encontro desse desejo nosso. A gente quer a população mais próxima da política. A política não é ruim, a política é uma coisa muito boa. É isso aí, deputado, é isso aí. E a gente precisa participar, esse é o caminho. Então, Robson, deixa eu só dar uma continuidade, que claro, eu quero chegar. Desculpa de interromper aí, mas achei pertinente a informação que você colocou. Deixa eu chegar, mas eu estou fazendo essa tessitura antes de chegar ao marco civil, para mais ou menos entender em que momento eu acho que se encontra essa história dentro da provocação que o Golo fez para falar do marco civil, como é que se encontra. Eu acho o seguinte, Golo, assim, nós temos aqui, começando ainda muito timidamente, uma percepção de valor de cidadania começando a aflorar nas pessoas, né? E isso, eu não vou colocar isso como se fosse uma coisa de jovens ou uma coisa ligada a questões de etnia ou coisa do gênero, porque eu acho que é um pouco mais geral que isso. Isso pega, tem a ver com a consciência das pessoas. Elas perceberam, a partir do momento que elas percebem que aquele espaço de realidade que ela vive não muda ou muda muito pouco em função da estrutura que se tem de sociedade, dos atores que aí estão, né? Lê-se atores como Estado Nacional, governos e corporações, igrejas, né? Enfim, ONGs, os atores que estão, eles não estão dando conta, né, de resolver as demandas que são hoje, são fractalizadas, elas estão capilarizadas nas pessoas, então as pessoas estão realmente se animando em redes para procurar resolver isso. E a organização da sociedade, como você falou, que é uma organização crescente, é um movimento que não depende de avanços da internet, por exemplo, panela de pressão ou essas coisas, mas é um movimento que vai ganhando espaço. E nós vimos até há pouco tempo uma pressão grande da sociedade civil em torno de um assunto sobre o qual eu gostaria de saber a opinião do deputado estadual Robson Leite, que é o julgamento do Mensalão. Deputado, eu queria que o senhor falasse da sua sensação, a sua conclusão sobre a que resultados se chegaram lá e essa coisa. Olha, primeiro que assim, esse assunto do Mensalão, ele foi amplamente debatido dentro e fora do PT. Nós passamos por 4 processos de eleição direta no partido que debateu profundamente aquele problema. Um problema grave, um erro. A minha crítica ao STF é que, na verdade, ali foi nitidamente uma compra, vamos dizer assim, eleitoral, financiamento de campanha está por trás, a lógica foi essa, vamos dizer assim. E, evidentemente, que a gente precisa ir dizer que o PT não fez autocrítica é um grave erro, porque o segundo maior grupo do partido hoje, que se contrapõe hoje na disputa ao campo majoritário, tem um nome que é emblemático, que se chama Mensagem ao Partido. E esse grupo se formou exatamente fazendo uma autocrítica ao partido por não fazer aquelas práticas. Então é errado o que uma mídia está dizendo, não é verdade dizer que o PT não fez autocrítica. Fez sim. O Delúbio Soares foi expulso do PT naquela época. do escândalo em função da pressão desse segundo maior grupo político do PT, Mensagem, um partido que tem como grande líder o governador Tarso Genro, o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Eloy Pietá. Eu faço parte, o deputado Molon e outros mais do partido que fizemos. E o julgamento? O julgamento que nós entendemos é que o Supremo está cumprindo o seu papel, fazendo o seu papel. Temos críticas a algumas questões que o STF fez no sentido de se fazer um processo de espetacularização daquele julgamento, tá? De criminalizar a política. Isso não é só o PT, é qualquer partido. Na linha, é muito triste para mim, eu vivo do meu salário, sou funcionário concursado da Petrobras, estou licenciado da Petrobras, sem vencimentos, para atuar como deputado. E é muito triste para mim, por exemplo, a minha filha chegar em casa, sentar na mesa de jantar comigo e perguntar: papai, você é ladrão? Por que, minha filha? Quem falou isso? Papai não é ladrão, meu pai vive do salário dele, como qualquer trabalhador, e trabalha por isso. Quem foi que falou? Não, o coleguinha falou que o pai dele disse que todo político é ladrão. Então você fala pro coleguinha que não é o caso do seu pai. Isso é ruim, porque veja, cria na população, e esse talvez seja um elemento que acho que é fundamental, cria na população uma sensação de que todo político é ruim, e isso só ajuda aos maus políticos que existem. É verdade. Há políticos corruptos, é, mas aos políticos sérios, eu me considero sério, e diversos partidos têm deputados parlamentares sérios, do PSDB, do PT, não, em todas as do atividades, PMDB, tem gente séria e gente que não é séria. Em todas as atividades a gente tem... Exatamente. Não é? Agora, já que a população tocou... anula o voto e deixa de votar em quem é, uma pessoa de opinião, já e que quem compra voto vai continuar se elegendo. Esse é o problema maior que a gente tem. Já que o senhor tocou nessa questão, o senhor acha, qual a sua opinião acerca dessas condenações dos parlamentares em atividade agora no Supremo Tribunal Federal? Na sua opinião, eles devem passar pelo crivo também do plenário da Câmara para perderem os mandatos ou devem simplesmente perder os mandatos a partir da decisão judicial da Suprema Corte? Veja, aí vale o que está na Constituição. E a Constituição, quando criou o dispositivo, isso é importante. Eu não sou advogado, mas a minha atividade me permite um conhecimento jurídico que me leva a ter uma necessidade desse conhecimento para poder até atuar aqui na minha vida pública de maneira geral. A Constituição é muito clara com relação a isso. E a Constituição, quando foi promulgada, foi a primeira Constituição democrática posterior ao período da ditadura militar. Então, isso levou o Constituinte a tomar algumas precauções frente ao que havia acontecido naquele período da ditadura militar. Então, veja, qual é a grande preocupação, né? Qual foi o grande trauma que nós tivemos, além das torturas e mortes promovidas pelo Estado naquela época? A grande preocupação era a violência contra a democracia. Então, quando você teve o fechamento do Congresso Nacional naquele período, se preocupou em construir uma Constituição que se impedisse aquela situação. Então, por exemplo, da mesma forma como o Poder Executivo não pode tomar nenhuma iniciativa, e aí eu estou colocando a Polícia Federal, que hoje age de forma extremamente independente, diferente do que agia no governo anterior, ela é ligada ao Poder Executivo. Então ela poderia prender um parlamentar às vésperas de uma votação importante. Isso aconteceu no Brasil na época da ditadura. Se fechou o Congresso, se tirou o parlamentar, se prendeu parlamentares, a Polícia Federal prendeu parlamentares por interesse do Poder Executivo. Isso aconteceu naquela época. Então, para evitar esse tipo de coisa, há dispositivos constitucionais hoje que impedem que parlamentares sejam presos, está claro na Constituição, sem que tenha a permissão da presidência da Câmara. Eu acho o seguinte, eu acho que a presidência da Câmara tem que permitir que esses parlamentares sejam presos, mas não é o Supremo que tem que determinar que o parlamentar vai ser preso, porque isso vai ferir gravemente o princípio do equilíbrio dos poderes. Isso está na Constituição, é uma questão assim constitucional. Isso aí qualquer jurista tem essa opinião. Quer dizer que o senhor acha, então, que o Supremo não poderia sequer ter condenado esses parlamentares? Não é condenação. Estou dizendo o ato de prisão, determinação da prisão, ela tem que, do parlamentar em exercício do seu mandato, ela tem, está na Constituição isso, ela tem que passar pela presidência da casa. É assim que funciona desde a Constituição foi promulgada. Com o dispositivo em função, eu acho o seguinte, né, eu acho que o presidente da Câmara tem que determinar a prisão. Eu acho porque não é o caso de violação do direito do qual a Constituição, naturalmente o espírito do Constituinte, isso não está na Constituição, fez, né, para que tivesse esse dispositivo. Mas tem que passar pela mesa diretora. Então nós temos que fazer o seguinte, então o Supremo Tribunal Federal chega à sua conclusão e aí encaminha para o Marco Maia para ele convocar o plenário e o plenário ratificar. Na verdade não vai ser nenhum Marco Maia, porque vai ter a eleição na mesa diretora e isso só acontece não, após a publicação presidente, do acordo. Marco Maia, quando houver a publicação do acordo, aí vai sair o pedido de prisão e aí vai passar pelo próximo presidente da Câmara. Isso, né? É o que o senhor acha que deve ser o cumprimento da lei, não é isso? Isso, tá, e aí certo. Sim, o presidente, eu tenho absoluta convicção de que o presidente que for vai apreciar a solicitação de pedido e vai determinar a prisão. Tá certo. É simplesmente a questão a perda de procedimento. E a perda de mandato? Não, sim, e aí a própria Câmara vai determinar... Quer dizer, é a consequência. A consequência como um processo tal, conforme está na própria pena. A pena já prevê a perda do mandato. Queria que você mas segurasse. Tem que passar pela mesa. Tá isso, sabe por quê, Luiz? Isso é uma coisa importante. E a gente tem que compreender. Ah, mas isso não é uma situação de exceção. Sim, não é uma situação de exceção, mas pode ser que amanhã haja uma situação de exceção. E alguém pode usar isso como uma jurisprudência para caçar parlamentar por questão de opinião. Então, o que a gente precisa, na verdade, é cobrar, sim, que o presidente da Câmara cumpra o seu papel. Lá, quando chegar o pedido de prisão, que não chegou ainda. Quando chegar a solicitação da prisão do parlamentar, vai passar pela mesa, a mesa vai definir, vai avaliar, vai ver que é uma situação que não é um pedido de exceção e, é claro, né, com respeito à harmonia entre os poderes, enfim, esse é o ponto. Agora tem uma questão, você me permite, que acho que é fundamental, que tem que ser dita. Todas as denúncias de corrupção que estão aí hoje, todas elas, até a questão da hoje recente aí na mídia, enfim, foram descobertas por uma Polícia Federal que age de maneira isenta. Uma Polícia Federal que fez em 8 anos do governo Lula, esse número é assustador, em 8 anos do governo Lula, a Polícia Federal fez 1.148 operações, mais de 1.100, com certeza. Mas, em deputado, 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, ela não fez 50 operações. Sim, isso aí já é uma retrospectiva bastante ampla que o senhor está fazendo, a gente está querendo restringir aqui, é só o ano de 2012. É verdade, desculpa. Por isso, que não, está tudo bem, está desculpado, mas eu sei como é que é político. Deputado, a gente deixar dar o microfone e o bicho fala mesmo, é para isso que verdade, tá aí. É verdade, é verdade. Não é isso? É a verba, o deputado é o verbo e a verba. Agora, deputado, eu queria trazer a discussão um pouco para o dia a dia, para o cotidiano. Vambora. Nessa área, ainda há pouco o Giovanni falou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça martelando, que ele falou assim, nós já temos um negro na presidência de um poder, não temos uma negra ainda na presidência de um poder, embora tenhamos a presidência. Ele inseriu uma questão de gênero aí que faz uma referência indireta à presidenta Dilma Rousseff, porque ela é uma branca na presidência da República, também uma mulher, e é curioso porque nem mulher nem negro são minoria, mas conseguiram chegar ao poder depois de muito tempo, né? Essa batalha, eu gostaria que você fizesse uma rápida análise, porque eu quero chegar na questão da cidadania, do exercício da cidadania, dos direitos, tanto da mulher quanto do negro, na sociedade hoje. Luiz, veja, o Giovanni levantou muito bem essa bola, que eu acho, talvez, eu concordo com ele. Pois é, mas o grande gol desse ano do Supremo foi a questão da lei das cotas. Pois é, deixa o Giovanni levantar essa bola aqui, vai, Giovanni. Eu acho assim, tipo, foi muito pertinente você colocar a questão da mulher, porque... a presidenta Dilma Rousseff, e isso não foi uma batalha formal em sentido estrito, mas uma das, entre aspas, primeiras polêmicas foi exatamente o tratamento de presidenta. É verdade, bem colocado. Eu passei pelos bancos escolares da Faculdade de Direito e no meu primeiro ano de faculdade, sendo alguém que tinha uma militância no movimento social, uma das temas que me interessou foi exatamente os aspectos da garantia constitucional dos direitos. Então eu fui pesquisar as constituições do Brasil, me servindo de um estudo comparativo feito pelo Campagnoli, e as constituições brasileiras sempre foram formalmente, elas garantiam os direitos de exercício da cidadania. Acontece que o conceito de cidadania era restrito. Por exemplo, o conceito de cidadão até a Constituição de 88, que o deputado mencionou, Constituição Cidadã, né, liderada pelo ex-deputado Ulisses Guimarães, O conceito de cidadão, alguns juristas, inclusive, consideravam que era um conceito masculino. Por isso, inclusive, que as mulheres não exerciam o direito de voto. Não, as mulheres só foram votar em 1932. Exatamente. Então, quando a presidenta Dilma Rousseff advoga a tese de que, em sendo uma mulher, ela deve ser tratada como presidenta, e isso provoca essa reação, né? Porque se é uma coisa que não é merecedora de um questionamento, por que tanta reação ao tratamento de presidenta? Então, sim. Aí eu queria que você situasse, Giovanni, para a gente descer essa escada do poder, sim, a situação da mulher e a situação do negro e também da mulher negra e, exatamente, do jovem negro no mundo, nesse Brasil de hoje, na sociedade de hoje, porque eu quero que o Vinícius fale disso também, que ele tem um trabalho que ele desenvolve lá no Complexo do Alemão, onde a situação está difícil. Agora, esses últimos dias do ano, nós temos tido problemas sérios lá, mas gostaria que você falasse um pouco sobre, exatamente, esse cotidiano aí. O Vinícius, inclusive, na conversa anterior que nós tivemos, ele de forma bastante crítica analisou o peso dos modelos de hierarquia nas relações sociais, né? Então, essa hierarquia, ela é uma hierarquia que ela se materializa através de instrumentos formais e também através de instrumentos informais. Então, nós temos informalmente na sociedade brasileira uma hierarquia. E no topo dessa hierarquia está o homem branco, em segundo lugar está a mulher branca, em terceiro lugar está o homem negro e em quarto lugar está a mulher negra. Claro que eu estou fazendo uma análise simplista, porque nós não podemos reduzir a sociedade brasileira apenas a esses tipos étnicos. E aos seres humanos, né? Exatamente. Mas, então, a mulher negra, eu sempre faço questão de mencionar isso, é porque ela é sistematicamente objeto de dupla discriminação. A discriminação de gênero e a discriminação de etnia. E os estudos estatísticos apresentados nos últimos anos mostram que, dentre estes segmentos sociais e étnicos que eu mencionei, as mulheres negras apresentaram a maior curva positiva em termos de indicadores, principalmente de escolaridade. Então, relativamente, se nós fizermos uma comparação, são as mulheres negras que têm apresentado nos últimos anos mais altos índices de evolução de indicadores, mas isso não conseguiu alterar a percepção, perfil, né? Exatamente, das oportunidades que são colocadas para as mulheres negras. É isso aí. Vinícius, eu queria que você falasse um pouco, até porque o deputado Robson é dessa área de direitos humanos, e já que nós trouxemos para o resto do chão aqui para o asfalto, eu queria que você levasse um pouquinho para cima ali no Alemão essa questão. O Alemão tem muita coisa plana e muita coisa que é mais para cima, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa situação que o Alemão vive hoje, que é uma situação conflagrada, inclusive a partir dessa bela definição que o Giovanni fez aí agora. Bem, Golo, antes de mais nada, segunda-feira foi comemorado o Dia Internacional de Direitos Humanos, né? Só para lembrar aqui, segunda-feira passada agora, foi comemorado isso, dessa forma, né? E uma das questões que eu queria colocar, inclusive, para o Giovanni, é o seguinte: o racismo, ele não está só ligado, evidentemente, à relação do homem branco com o homem negro, né? O racismo, inclusive, se você pega historicamente, o Egito já praticou racismo com quem não era egípcio, e todas as civilizações antigas, uma forma de dominação, né? Dominado e dominador, sempre tinha algum tipo de racismo que não estava relacionado exatamente à cor da pele. Era uma questão, às vezes, de fundo religioso, muitas vezes, e de fundo econômico, né? Para trás. Mas, voltando aqui para o nosso chão, conforme você pediu, já faz um bom tempo que eu não consigo me encaixar, né, digamos assim, dentro dos modelos da sociedade atual, como pesquisador ou como um profissional que já teve ligado à comunicação e marketing no século passado, coisas do gênero. E desde que eu comecei a participar de grupos abertos, de ciência aberta, de open science no mundo aí, pesquisando essas novas formas de sociedade, né, que estão emergindo e que não tem a ver com que tem a ver com a desierarquização, entendendo que somos todos iguais enquanto espécie, né? E que temos que ter novas formas de nos organizar em sociedade para a gente lidar com as nossas questões, né? Até porque da forma como a gente vem lidando com isso em termos de civilização, em termos de sociedade humana, está alegando uma transformação climática sem precedentes na história geológica da Terra, né? Isso já está comprovado, mais que comprovado, de vários estudos científicos, e eu acho que a gente está sentindo isso. Aliás, ontem, não sei se vocês acompanharam, teve aqueles shows, aqueles mega shows que os americanos adoram fazer, teve o 12-12-12, não sei se vocês estão ligados nisso, mas foi para arrecadar fundos para a devastação que o Sandy, né, provocou lá na... lá no estado de Nova York, enfim, toda aquela região lá, que a devastação foi realmente braba. Mas o interessante de perceber, eu assisti até onde eu consegui uma parte dos shows e do programa, é tipo o Teleton aqui, né? Enfim, para arrecadar fundos. Interessante perceber que ainda a tocada é antropoceno, ou seja, botando o homem no centro das questões, né? Tratando o Sandy. Aí você vê aquele ator Adam Sandler, né? Cantando lá um aleluia, dizendo que Sandy, nós vamos, você não pode com a gente, né? Como quem diz assim, né? Como é que a gente não pode com isso, né? Como é que a gente não pode com as questões climáticas? É evidente que a gente não pode com as questões climáticas. Evidente, nós não temos tecnologia para isso. Ainda nos tratamos como uma espécie especial, entendeu, Golo? Então, é com base com todas essas reflexões que eu comecei a perceber que, mais que os estudos, era necessário estar compartilhando conhecimento e visões com aquela pessoa que no dia a dia já pode desde já ressignificar a sua realidade, né? Foi aí que eu comecei, já em 2008 para 2009, eu comecei a fazer um contato com as redes de economia solidária aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu vim a descobrir que de solidário não tem nada. Quer dizer, de solidário nenhum aspecto institucional, né? É mais um nichozinho para o cara poder sobreviver, uma camelotagem diferenciada, uma roupagem nova, uma roupagem nova, etc. É disfarçada. E aí, quando você vai ver lá que se tem algum nível de solidariedade, compartilhamento ou coisa do gênero, você percebe que existe uma regulação forte por parte da prefeitura ultimamente com o Rio Ecosol, uma articulação forte por parte da prefeitura em cima dessas redes, entre aspas, de economia solidária, onde ele fica figurando mais como uma orquestração institucional, midiática, política ali, para colher votos em época de eleição. Literalmente isso. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas não têm nenhum tipo de facilidade ou financiamento, que seja de microcrédito ou coisa do gênero, para poder financiar as suas questões todas, né? A sua, sei lá, a sua linhazinha de artesanato ou coisa do gênero, e ficam ali dependendo de um vereador ou de um deputado que chegue ali e facilite, né, a sua vida. Bem, aí eu começando a conversar, falando justamente desse fenômeno da maior conectividade, da maior interatividade, da sociedade de redes que está emergindo, né? De você já ter formas de você financiar coletivamente, com inteligência coletiva, pessoas do mundo, do Brasil todo e do mundo inteiro interessadas em botar ali um microinvestimento, de participar, de ajudar. Evidentemente que no início, aquelas pessoas que são, digamos assim, não gosto nem de falar dessa forma, mas são meio que analfabetas digitais, quer dizer, elas não conseguem perceber, depreender muito bem isso, mas a gente vai explicando com calma, vai efetivamente compartilhando o conhecimento. E a minha felicidade é ver que, no final das contas, depois de um ano e meio fazendo um trabalho ali, elas começam a se empoderar e perceber que, de fato, elas podem se livrar, digamos assim, dessa estrutura que só reverbera o velho, né? É, claro. Que concentra poder e que, enfim, essas questões todas. Enfim, então, no trabalho que está sendo feito no Alemão, a gente começou assim, com as redes de economia solidária. Hoje a gente está lidando com a realidade de várias comunidades dentro do complexo, porque o complexo é uma cidade, né? É. Uma cidade gigante ali dentro. E a gente hoje não está só com essa questão da internet, tá, Golo? A gente hoje está levando lá novas tecnologias e emergentes tecnologias sociais. Uma delas, inclusive, a gente fez um programa especial aqui sobre lixo zero, ou seja, não produção do lixo, né? É. E, enfim, é isso que vai fazendo aos pouquinhos, na interação, sabe, Giovanni? Entre eu e Golo, a gente vai percebendo a potência que nós somos como instituição, como pessoas, né? E a gente vai conseguindo, já com essa conectividade toda, ressignificar completamente a nossa realidade, quer dizer. Isso é uma coisa que já faz parte dessa emergência da sociedade em redes, entendeu? Quer dizer, que é completamente diferente do que nós estamos acostumados. Isso que eu teria o que dizer sobre claro. Isso. Ele falou aqui de áreas e de ações que o governo municipal, o governo estadual tem interesse em incentivar e tudo isso, e nós vemos, eu até me lembrei na hora que ele falou, eu me lembrei da questão dos índios da aldeia Maracanã, que estão desesperadamente se debatendo ali para não virarem um estacionamento para a Copa do Mundo ali em torno do Maracanã. E que não têm encontrado receptividade porque não estão representados nesse tipo de interesse que gira em torno de UPP, gira em torno de ações oficiais da prefeitura, de cooperativismo, economia solidária, ou lá o que seja. Como é que o senhor vê essa questão? Onde é que está o lugar dessas pessoas que estão marginalizadas? E mais ainda, como é que fica o papel da Assembleia Legislativa? Vamos lá. Primeiro que, assim... Evidente que a polícia comunitária, a política da UPP, ela tem seus pontos positivos, a gente sabe disso. E não sou contrário a essa política hoje, sou favorável. Acho que ela representa avanços, dentre vários, é a primeira vez na história do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que uma política de segurança pública se preocupa com o ir e vir dos mais pobres. Agora, nós temos problemas e desafios. Primeiro, simplesmente trocar o tráfico pela UPP e a polícia repetir as práticas que repetiam o tráfico de drogas, é a demonstração que essa política ela precisa de avanços. E não é avanços que a melhorem, é avanços que possibilitam a sua manutenção. Veja, a população, o que, que leva um jovem de uma comunidade ao tráfico de drogas? O jovem não chega de manhã em casa e fala, pai, eu fiz uma prova na escola de um exame vocacional, eu estava em dúvida entre ser médico, engenheiro, e eu decidi ser traficante. Não é isso. Evidentemente, uma ausência do Estado em proporcionar oportunidades. Não tem uma relação de consumo? Tem uma relação de consumo. Ele vê naquela possibilidade de ir para o tráfico de drogas a possibilidade de comprar coisas que ele não comprava antes. Mas não é só isso, é o empoderamento. É o reconhecimento que a comunidade dá a ele em função dele estar com aquele poder, de estar com um fuzil na mão, né? Então você precisa substituir isso com o quê? Com iniciativas que valorizem a cultura local, que valorizem a identidade local. O jovem, quando ele passar a ser reconhecido por ser um bom jongueiro, um bom sambista, um bom grafiteiro, a sua vocação passar a ser valorizada e reconhecida, e o Estado pode fazer isso, e começar a dialogar isso com uma lógica de uma construção política voltada, por exemplo, para a educação, você começa a disputar a juventude. E a disputa não é a bala, a disputa é com projetos sociais que gerem oportunidades, que construam, que incultam na mentalidade da juventude uma nova cultura, a cultura da construção, do empoderamento político, resgatando valores como o de Paulo Freire. Enfim, o braço social, eu costumo dizer, eu já ouvi inclusive o próprio secretário Mariano Beltrame falar isso assim que ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública lá atrás, que o braço da polícia tinha que ser o último braço presente numa comunidade carente. Antes tinha que entrar com diversas outras políticas de área social, cultura, educação, saneamento, infraestrutura, enfim. Evidentemente que o regime de exceção inverteu essa lógica, mas ela inverte e torna urgente que esse segundo momento se faça uma realidade. Em cima do que o Vinícius acabou de colocar aí, com a economia solidária, que é verdade, ele tem razão. A economia solidária é uma iniciativa fantástica. É uma secretaria hoje na presidência da República que eu defendo que tinha que deixar de ser uma secretaria subordinada ao Ministério do Trabalho para ser uma secretaria com status de ministério que desenvolve políticas para essa iniciativa. E há cidades no Brasil onde ela é muito bem sucedida. No Rio de Janeiro, infelizmente, isso não é verdade. O Vinícius tem razão. No Rio de Janeiro, ela é usada como moeda eleitoral, ela é muito subjugada, uma política equivocada, onde, na verdade, deveria ter linhas de créditos independentes nas comunidades, para que as pessoas pudessem se desenvolver cooperativas autogestionáveis, sem a figura do patrão, né? Uma figura de colaboração entre os cooperados, dialogando em muito como segundo passo do PT. Enfim, isso, Luiz, isso por si só cabe um debate. Existe, inclusive, esse momento hoje no Rio de Janeiro. Existe, inclusive, comunidades que têm a sua própria moeda. Quer dizer, até é tão bom isso aí que sai, claro, até da estrutura. Exatamente. Da estrutura econômica e financeira formal. É o caso de Silva Jardim. Deputado, deixa eu só fazer uma colocação aqui, que eu acho que pode enriquecer o que a gente está conversando aqui. Hoje no Brasil existem mais de 100 tipos de moedas sociais e moedas criativas. Hoje, ligado ao Ministério da Cultura, você tem uma Secretaria Nacional de Economia Criativa, que a rigor é quase a mesma coisa que quase a mesma coisa, porque em termos de, digamos assim, de arquétipo que nós estamos falando, dessa emergência dessas estruturas colaborativas, super infraestruturas colaborativas de compartilhamento, ela teria que estar conversando com essa que está falando de economia solidária, mas não conversam porque entendem que tem pautas políticas diferentes. Isso. Quer dizer, então, tem muita coisa aí que o governo... Aí eu vou chegar no Marco Civil, que eu não consegui chegar, que o Marco Civil da internet, ele não consegue... Ele não foi capturado, por mais que o deputado Alexandre Molon tenha feito um trabalho, de fato, muito interessante, bastante proveitoso, no sentido de ter dentro das representações institucionais que ali estavam, né, para falar do marco civil e do que deveria ter sido colocado nesse marco civil, isso não consegue capturar, deputado, a percepção da emergência dessas novas tecnologias e superestruturas microeconômicas, entendeu? Por quê? Porque como se fosse uma coisa tão alheia à parte do que o Estado, digamos assim, que ainda centraliza muito poder e poder midiático, anda, né, casado com o Estado, não consegue capturar a emergência e a sutileza da emergência desses novos arranjos. Pois é, isso, né? Aí que eu queria que o deputado falasse agora, porque quando eu formulei a questão, que eu apresentei a questão a ele, eu concluía exatamente levantando essa bola. O Estado, ele tem uma série de ações... mas ele não percebe uma série de outras ações, como o Vinícius acabou de enfatizar, e que são ações que nascem, vêm de baixo para cima. O Estado é sempre paternalista, ele é sempre muito ditador do que deve ser o certo e o errado. Do outro lado, nós temos o controle político do Estado, como nós estamos vendo aqui, através da política da UPP. Então, a política da UPP é uma panaceia sob um guarda-chuva enorme que serve para o governo impor o que ele quer ao Legislativo, que tem o trabalho de fiscalizar o Executivo e de elaborar as leis. Como é que fica isso? O senhor vê essa questão dessa forma, deputado? Como é que é? Qual é a independência que tem o Legislativo no final da história? Olha, por isso que eu defendo uma reforma política. Porque esse também é outro debate. Essa independência, ela é fundamental. Mas a gente tem um parlamento no Brasil, um parlamento muito subjugado ao interesse do Poder Executivo, muito amarrado, eu vou ser muito explícito, amarrado à questão do financiamento de campanhas. Esse é um problema. Você tendo uma independência, você fechando as listas partidárias, você criando cláusulas de barreiras, você fazendo com que a equidade se dê pelo financiamento público de campanhas, restringindo propagandas, enfim, você vai ter um avanço da democracia acabando com essa subjugação que você colocou aí agora, e que tem razão, ela existe em parte, são poucos deputados aqui, eu, deputados de outros partidos que me incluo nessa lista, talvez uns 15, que depende de sua posição à situação, conseguem fazer um bom debate aqui. São independentes dentro disso aí, né? Pois é. Eu queria que o Giovanni falasse, já que essa área onde o Vinícius está atuando é uma área predominantemente pobre e é uma área predominantemente negra, falasse do acesso. E você, que é da incubadora afro-brasileira, falasse sobre essa questão. Qual é o papel, qual é o lugar do negro nisso aí? Na realidade, as oportunidades que se abriram nos últimos 20 anos, né, com a mudança do perfil da economia mundial e isso impactando na economia brasileira, tem favorecido movimentos de ascensão social de pessoas negras, homens e mulheres negras. Porque a riqueza, que antes estava concentrada na propriedade da terra e depois na propriedade de meios de produção, ela se deslocou para o campo da criatividade. Então, hoje em dia, a atividade criativa, e aí a criatividade nas suas mais variadas expressões, tem permitido à população negra, que é uma população que se constituiu nas últimas décadas sem herança, né? Diferentemente do que outros segmentos sociais que se constituem profissionalmente, empresarialmente, a partir de uma herança recebida, a população negra, ela não tendo herança, ela se insere a partir do seu capital intelectual, do seu capital em termos de habilidades profissionais, e por conta disso se concentram fortemente na área de comércio e serviços, que são áreas que têm uma grande capacidade de absorção de pessoas, que têm em si o grande instrumento de trabalho. Então, o papel da incubadora tem sido potencializar esses empreendimentos E nós temos obtido alguns êxitos dado a essa nova conformação. Mas é um êxito relativo ainda, né? Exatamente, muito porque nós temos que fazer, né, o enfrentamento da questão do racismo. É claro. Que diferentemente do que ocorreu no passado, que era a escravidão sem a construção de um conhecimento científico que tirava o caráter de ser humano das pessoas, a escravidão que nós tivemos no Brasil era uma escravidão baseada em teses científicas, né? As pessoas eram subjugadas não porque tinham uma religião diferente ou porque eram de um país diferente, mas porque não eram seres humanos. Então, é romper essa barreira é um desafio. E vem do padre Antônio Vieira, né? É isso aí. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Grande abraço. Agradeço. Bem, eu quero agradecer, então, aqui a presença, a participação também no debate do Giovanni Vavei, da incubadora afro-brasileira, e do nosso NetWeaver, articulador do Meca Rede, amigo, parceiro de todas as horas do Tema Livre, Vinícius Rocha. Nós fizemos um programa especial, retrospectivo, alguns temas que foram destaque no ano de 2012, e alguns você vê que vem de longe, né, como essa questão do racismo. E vamos voltar a outros também programas especiais de fim de ano. Fique ligado aqui, sempre às 10h05 da manhã, no Tema Livre. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.